cabreiragem. Ouvi tanta reclamação, preferi a rua pra não escutar sermão de quem não tem moral pra nada. Um desgraçado que se esconde atrás da garrafa. Eu tenho medo de um dia desse fazer besteira e revolta. É o que mais tem dentro da minha cabeça. Motivo tá sobrando, já me descontrolei. Só que a razão falou mais alto, o porquê eu não sei. Acho que Deus ainda tá me protegendo. Sabe do meu perreco, conhece bem o meu veneno. Igual aquela mina que trinca comigo, que é meu anjo da guarda, me livra do inimigo. Eu vou levando, tem dia que eu mal como. Essa angústia tira minha fome, tira até meu sono. Uma piada sem graça já me traz alegria, só em pensar de tudo que aconteceu no dia. Até olho pro céu e peço proteção de todo mal que tá querendo entrar no meu coração. Tô escutando o som, ouvi que tudo passa, que tudo tem seu preço, nada é de graça, nada é de graça. Mesmo que eu faça tudo errado nessa terra, não consigo aceitar a filosofia da guerra. Minha fisionomia de pouca tranquilidade, olho fundo, magro, sem pensar na vaidade, que na dose certa pode ajudar. Nessas horas que tu sente pra nada prestar, uma boa conta no banco já era o motivo. Uma caranga, último modelo esportivo. Não sou otário, não sei como tem que ser, porque o jogo se divide entre ganhar e perder. Talvez a minha história tenha um final feliz, ouviria uma lenda do mal. Histórias tristes se confundem no cotidiano. Tristezas se acumulam e eu continuo chorando. Vida sem sentido, eu vejo, desejo não aumentar a lista dos irmãos que estão lá presos. Vítima impotencial da lei severa. Me emocionei ao ver o manifesto pintado na cela. Talvez seja isso aí o combustível da luta, pra não sujar minhas mãos com nenhum filha da puta. Ideia sem comédia que vai longe. O sentido do que eu sinto é o sentimento de um monte. Não deixa cair, não fraquejar, tá firme. Não se atravessa a minha disposição, não subestime. Perigo, às vezes é ele que te caça, surpreendido pelo apetite imundo que embaça. Então passa a grana que é minha por direito, a sombra é a camuflagem do meu caminho estreito. Sem muita opção pelos erros cometidos, quem diria que isso aconteceria comigo? Felizmente foi só um pesadelo, acordei, só que foi real demais. Por isso me escamei, não acredito na sorte, não tenho medo do azar. Quem vai atrás segue a risca, só me resta lamentar. Não quero a minha vida em vão, como vi muito irmão rodando por aí com um crachá de defunto. Um abraço pra cadeia, pro Cip, pra todo personagem principal de mais uma história triste. Histórias tristes se confundem cotidiano, tristezas se acumulam e eu continuo chorando. Tua história coincidiu com o rap que você ouviu, curtiu. Do outro lado do Brasil, escuta. Lá na quebrada rival, os loucos tem problema parecido. Se pá igual, menos mal se a gente até já tá pensando assim. Já aprendemos que inimigo não mora por aqui, mas desavenças acontecem no estilo inevitável. Perdão é raro, mas um fato lamentável. Dona Francisca quis me conhecer, me agradecer por ter lembrado do neném no outro CD. Fazia um ano que o cara tinha falecido, mas uma tia com a vida virada, sem o seu filho, sem supilho, sem blá blá blá, sem conto de fadas. Clima ruim na rua ou então em casa interfere na vontade de ajudar os irmãos que estão na cana precisando em pior situação. Sem liberdade, uma parte da vida atrás das grades, ou grande parte dela sendo escravo do crack, ou mão calejada comendo arroz com ovo, contando com a hora extra pra sair do sufoco. Preventivas abertas, alvarás provisórios, contas pra pagar, atestados de óbito, problemas que se revezam, entra ano, sai ano. Histórias tristes se confundem no cotidiano. Histórias tristes se confundem